Salve, salve, coelhada! Decadentes número 461, numa semana em que houve vitória, moçada. Tamo na briga, tamo demais na briga. Você tá doido? Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar por ele, Felipe Deleucas, que está novamente com a camisa verde e branca. Essa aqui é a camisa do glorioso IBR Edinburgh, camisa bonita, que tem até o mapa de Edimburgo aqui, né? Em relevo aqui atrás, bem legal. E vamos aí falar de coisa boa, né? Uma camisa quase tão bonita quanto o gol do Rodriguinho, né? Então... Que beleza! Depois do Deleucas, que é nosso correspondente internacional, vamos falar do Deleucas, que é nosso correspondente nacional para assuntos de esportes especializados, beach tênis e outras coisas do tipo, e que fez aniversário essa semana. Parabéns aí, Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Muito obrigado, muito boa noite. Melhor presente possível, foram os 3 pontos. Sofridos, mas o que importa é que eles vieram, né? Só quero deixar meu protesto que... Por que dessa vinheta no começo, né? Onde estão nossas vinhetas de inteligência artificial? Eu quis agradar o menino Thales, ele ainda é muito rebelde, muito crítico com as nossas vinhetas de inteligência artificial. Então eu deixei uma desinteligência natural para ele em homenagem. Menino Thales, por último, opa, mas nunca em último lugar, o homem, o mito, a lenda, dê seu boa noite e faça o resumo da partida de sexta-feira. Bom, boa noite, pessoal. Jogo interessante sexta-feira. Mostrou algumas coisas ali que a gente vai falar bastante no programa. A primeira delas, a escalação. A escalação, em minha modesta opinião, ela já saiu errada. Por que que o Lucão perdeu lugar pro Éder? Por quê? Né? O Éder não vem jogando nada em 2024. Na verdade, ele não jogou nada em 2023. Ele foi zagueiro da pior defesa da história dos pontos corridos. Então, ele não tem que ser... tá na frente dos outros. Não, pelo contrário. Se o Lucão tá bem, o Éder é banco. Coré. Isso só mostra que assim, a gente tem mais de uma liderança no elenco. Então é bom ficar esperto quanto a isso, que o... Dá uma reformulada aí no final do ano, mas vamos falar sobre o agora, né? Não vamos pensar mais pra frente por enquanto, não. Quem tem que pensar pra frente é quem tá lá dentro, né? Isso eles não fazem, mas espero que eles façam. E nos custou caro essa escalação do Éder, porque o Elizari também voltou, o Ale voltou. O Ale é uma preguiça, bicho. Nossa Senhora. O Ale tem que se explicar também. Muito, faz falta e tudo, mas não pode jogar naquela preguiça que ele jogou na sexta-feira. E o primeiro tempo foi a cara do Ale e do Éder. Uma preguiça do time, uma preguiça total. Tanto é que a gente tomou um gol, e não tomamos mais porque o Curitiba nos respeitou e o time do Curitiba tá longe de ser uma Brastemp, como toda a Série B, né? Porque se esse time que entrou na sexta tivesse numa Série A, pegando qualquer time da Série A, a gente tinha tomado 3-4 no primeiro tempo. O Lisca já viu que fez merda, e aí logo no intervalo ele já tirou o Éder e colocou o Lucão, consertou a cagada que ele fez. E não só isso, ele mudou a postura do time. O time foi pra cima do Curitiba, dentro de casa, precisando vencer. E um golaço do Rodriguinho. Eu não lembro quanto foi o último gol que a gente teve de falta, mas uma batida de falta perfeita, numa distância longa, e uma pintura de gol, uma pintura. Maravilhoso o gol de Rodriguinho. E até que no finalzinho do jogo, aos 40 minutos, 40 e poucos minutos, depois de muita pressão, o Fabinho fez uma bonita jogada, bateu a bola na trave, a bola sobrou pro Davó, e o Davó desencantou no Mineirão, na Independência. Fizemos 2-1, uma vitória importantíssima no final do jogo. Mais uma vez o Lisca juntou todo mundo e foi na torcida, o que não estava acontecendo, o que não aconteceu em 2023 e o que não estava acontecendo até o meio do ano, que é essa separação entre torcida e grupo. A gente não é inimigo dos jogadores, a gente não é inimigo. A gente quer o melhor do América, a gente é torcedor e nós somos passionais pra cacete. Então, mas nós somos passionais, mas nós não somos burros. Se os caras estão se entregando, se os caras estão se dedicando, se os caras estão indo além do que eles podem, é óbvio que não vai ter problema. Mas quando você perde de forma apática, empata de forma apática, é óbvio que todo mundo vai ficar puto, né? Só que os nossos mimadinhos acham isso ruim, né? E são até apoiados por uma parte aí, sabe? Mas foda-se. Vencemos bem, colamos, estamos em quinto. Estamos com a mesma pontuação do Sport, mas o Sport tem 2 jogos a menos. E eu acho que nós temos que mirar o Mirassol. Se tem um time que a gente tem que derrubar, olha onde é que a gente chegou. Se a gente tem um time que a gente tem que derrubar ali dos 4, é o Mirassol. É triste isso numa Série B fácil. A Série B não tá difícil. A Série B tem um time, vamos dizer assim, desses grandes, que é o Santos, que vem capengando, e o líder é o Novo Horizontino. Então, assim, mostra que o nosso planejamento de 2024 não foi legal, não. Mas vamos torcer, vamos, o Lisca deu uma nova esperança pra gente, vamos confiar, vamos, porque permanecer na Série B em 2025 vai ser uma tragédia gigante. Vamos crer que a gente, fora de casa, a gente vai ter o mesmo ímpeto e a mesma vontade que a gente teve no segundo tempo de sexta-feira. Boa! Eu já vou começar confessando que eu só vi o segundo tempo, então não me perguntem nada do primeiro tempo, porque eu estava trabalhando no momento, não foi possível ver. Ô, Felipe, você viu o jogo? Viu, esse foi no horário bom, deu para assistir todo. Concorda com a leitura aí do Thales? Ah, concordo. Eu só... A única coisa é que o Daval já tinha feito um gol no Independência, né? Ainda que tenha sido com o desvio no um jogador do time adversário, que tinha conseguido marcar. Com o Ceará, esse, né? É, e esse assim... Não, o Ceará joga ainda. Mas eu sei que ele tinha feito um. E esse, a que pese que... Colocar assim, ele fez o gol, mas ele conseguiu fazer o gol de novo errando o chute, né? Porque ele chuta em si mesmo pra bola entrar, né? Ele conseguiu fazer essa proeza e dava pra ter matado o jogo se ele não fosse burro, né? Porque o Fabinho ia dar uma baita de uma enfiada de bola pro Moisés e o Davó completamente impedido lá, entrou no meio da bola e impediu a jogada de acontecer, né? Você deixa a bola seguir pra quem tava em condição que era o Moisés, mas ia ser cara a cara com o goleiro do Curitiba e acho que teria uma grande chance aí de fazer um 3-1 e ter um pouco mais de tranquilidade no jogo, né? Mas... Pelo menos jogaram bem no segundo tempo. O Lisca, querendo ou não, conseguiu mexer assim, relativamente bem. Né? O Lisca fez o que o Cauã não estava fazendo, né, Felipe? É. Conseguiu, consertou um time bosta e fez o time jogar bola no segundo tempo. É de fato, a entrada do Éder, assim, o Rio já, a gente já podia ter desfeito dele, mandado ele para algum lugar esse ano, quando tinha chance ainda. E como jogador deve dar uma desanimada, né, cara? Se a gente que está de fora está vendo, imagina quem está lá dentro. E aí, tipo assim... Você está falando do Lucão, né? O Lucão e o resto, né, cara, assim, tipo, quem tá lá dentro tá vendo o jogo, então fala assim, bicho, esse cara aqui tá dando sangue, tá tentando, tá jogando, nos treinos muito provavelmente tá indo bem também, suponho, né, pra ter conseguido ser escalado e tal, e aí do nada, Éder, pô. Do nada. É meio assim também, né. Mas, assim, sim, mas em compensação, essa de treino, você fica pensando assim, pensa no que era o Rodriguinho, que tava no elenco. Em tese, o Cauã já conhecia, porque trabalha com ele na base também, já conhecia coisas do América. Aí ele vê o time levando, trazendo o Vitor... Mas o Rodriguinho tava machucado, Felipe. Não. O Rodriguinho do ano passado para cá, aí ele vê trazendo peças para com a fusão que ele jogava. Ele chegou a jogar no Mineiro numa outra posição, muito pouco, depois completamente esquecido no campeonato, até poder voltar e fazer o que tá fazendo, né? De repente, uma montagem de elenco um pouco melhor... Dar mais minutagem para ele no Mineiro, talvez tivesse salvado a gente se entrar no Jacaré, né? Então... Agora, como eu falei, eu só vi o segundo tempo. Eu não achei o Alê tão ruim assim no segundo tempo, não, gente. Eu achei o Juninho muito pior, particularmente. Eu achei esse aí, Jair, eu tô evitando criticar porque ele tem fã demais. Puta que pariu. É porque assim, eu vejo que ele não foi ninguém no jogo, cara. Nem no primeiro, nem no segundo tempo. Eu vi que assim, que agora o Lisca meio que colocou o Alê com uma saída de bola ali. Toda a bola que sai da defesa para o ataque passa nele. Então ele está um pouco mais recuado e tal. Talvez ele entendeu que como o Alê não tem velocidade mesmo, ele tem que fazer meio essa, tipo assim, esse ponto de referência aí para a turma que sobe. Nosso primeiro tempo também, o Elisário não acertou nada. Foi a pior partida do Elisário com a camisa do América. Eu já te adianto o meu Colatina. Uhum. Inclusive no gol que nós tomamos, não sei se você viu os melhores momentos, o gol que nós tomamos foi falha dele. Foi totalmente. Depois, no primeiro tempo, eu tô falando só no primeiro tempo. O primeiro tempo dele foi horrível. Primeiro tempo, e aí ele perdeu, sei lá, talvez uma ou duas oportunidades de fazer gol. Aí pesa, né, cara? Eu só tiro. Será que é ritmo? Não, acho que sim. E não sei nem se ele tá 100% pela lesão. Que tem isso também, né? Então, voltou meio rápido, né? Pelo que falaram que era LCA e tal, né? E eu só tiro, só dou um pouquinho tiro um pouquinho da culpa dele no gol também. Porque, beleza, ele fora de ritmo, mandaram a bola, ele veio com dois marcadores fechando em cima dele, e ele não tinha nenhuma opção de passe, assim, para trás. Ele teria que virar a bola para distribuir para alguém. E aí, antes de fazer qualquer ação, o pessoal já tomou a bola e saiu. Ou seja, o nosso primeiro volante ali chegou e desapareceu para frente, o Juninho também não, ele já estava lá na frente, e os laterais tinham passado, ele ficou sem. Ficou meio na. No vácuo. Vai para as cobras, sem muita coisa o que fazer, né? Aí ele tentou fazer virar, podendo mandar a bola para alguém lá no campo da frente, mas roubaram a bola dele antes. Ele podia ter sido melhor, deveria ter pelo menos voltado para o zagueiro que fosse, mas assim, a pressão veio por trás também, né? Então, possivelmente, ele, quando ele percebeu a pressão, já percebeu com a bola, assim, sem a bola, né? Se tivesse mais opção de passe ali para ele, né? Não teve. Mas aí não é assim. Mais culpa da desorganização do time que o Lisca ainda tá arrumando. O time do Cauã era mais ou menos assim, né? Era não, mas agora a gente não pode falar isso não, né, cara? O cara já fez 7 jogos pelo América, acho que também... Mas ele joga, mas com pouco treino, né? Assim, ele tá consertando. Ah, tá, mas melhor, aí não dá pra passar pano. Que... Tá melhor, mas não dá pra passar pano também não, né? 7 jogos já dá pra o cara ter uma noção exata de que ele não pode entrar com o Éder, né? E jogos não. Passados, né, Jair? Com uma semana não, de... Não é jogo, não é jogo segundo e quarto, não. Mas eu não coloco tanto nele. Tadinho de Lucas, o aniversariante do dia não consegue falar. Ô, Lucas, mas aí o problema é seu irmão. Seu irmão ligou a metralhadora aí, ó. E nem existiu, hein? Não foi Independência buscar os 3 pontos. Acho isso um absurdo. Ué, não, peraí. Agora nós temos denúncia. Não foi Independência, Lucas? Não fui. Como era meu aniversário, tinha sido na quinta, eu ia sair na sexta e tinha um tanto de simpatizante querendo ir no jogo do América. Eu falei, eu não vou levar essa turma pra lá, nem a pau. Opa, põe na pauta aí, Jair. Vamos falar de sócio bala, hein? Aí... Lucas perdeu uma grande oportunidade de levar os amigos dele na faixa. Mas eu preferi não, porque em outras oportunidades aconteceu, não foi muito exitoso, não. Eu preferi não assistir o jogo, mas preferi não correr esse risco de levar uns simpatizantes pra lá. E vi foto de alguns, então preferi não passar essa raiva. Deu até bom que não deu nenhum pepino, cara. Porque como a torcida do Curitiba é aliada aí da cachorrada aí, eu achei que ia dar um pepino. Tava preocupado com isso. Que bom que não deu. Que ótimo, isso é o mais importante. Inclusive, a reação da torcida até foi elogiada. Nossa, pelo Lisca, pelo Juninho. Olha o menino tremendo, tá com a mão na boca assim, tá tremendo, ó. Caralho! Mas eu só queria comentar que o Alê também teve uma participação importante no segundo gol, porque ele deu o passe lá pro Juninho, e mais do que isso, eu não sei se foi por reflexo ou se foi intencional, mas se ele avança para a bola que o Davó foi bater, ele estava impedido na hora do chute do Fabinho. Tava mesmo, verdade. Então o gol poderia ser anulado, ele fez que foi e voltou. Então não sei se foi por inteligência de ver que ele estava impedido, ou se foi porque assim, vou deixar o Davó aí, porque ele é o atacante, ele é melhor de tentar finalizar essa bola. Mas esse segundo gol teve uma importância grande do Alê, que já está fazendo esse papel da saída de bola, acho que desde o Cauã ainda, né? Mas agora com o Lisca se intensificou, assim, e isso ele até faz bem. O problema é que ele também é o cara que é o mais recuado quando a gente está defendendo, e ele como primeiro volante, igual o Thales falou, é uma preguiça danada. Então não mas aí o Lisca mexeu na zaga também, né? A zaga não joga tão alto igual jogava com o Cauã, né? Mas ele errou também de colocar... Inclusive, eu nem acho que o Lisca acertou, foi corajoso de tirar o Éder quando fez a substituição, porque segundo o Lisca foi o Éder que passou mal, né? Mas passou mal providencialmente. O Éder é o famoso pedido para o Kaysai. Eu acho que é para não queimar, cara. Ele falou que ele só... Estava abaixo da crítica, cara. Muito abaixo. É pra não queimar, cara. Não, agora, não me assusta. Não. Como o nosso próximo jogo é fora, não me assusta o Éder tá de titular, viu? Também não. Mas eu vou te falar só mais uma cornetada. Isso, uma cornetada no Lisca, que aí eu vou parar, porque o América ganhou também, né? Vamos ficar cornetando muito. Mas eu acho que assim, já deu dele falar que ele é muito grato à diretoria, ao Salão, etc, né? Toda a coletiva, desde a... Cara, beleza, eu sei que ele é grato, agradece, é amado em Belo Horizonte, que o Salão é um pai pra ele, etc. Tá bom, todo mundo já entendeu. Só fala no particular. Ouvir falar isso nem pode, chega. Toda coletiva. Não é 10, é 15 minutos de coletiva, 7 minutos. É ele falando o quanto que ele é grato ao América, a Belo Horizonte, ao Salão, que é um pai no futebol, que é um cara diferente. Tá bom, todo mundo já entendeu, Lisca. Fala mais do jogo, ele até falou bem depois, mas enfim. Só queria dar essa cornetada que eu acho que já encheu o saco isso aí. Mas tá bom, lembra da primeira entrevista de assuntos aleatórios? Os assuntos estão ficando cada vez menos aleatórios, agora tá. Tá melhor. Deixa eu ler uns comentários aqui. Lúcio Melo tá falando que a Série B para o América parecendo uma montanha russa, haja coração. Virada contra o... Ah, tá, você não acabou de ler o comentário, não, perdão. Virada contra o Coxa foi do caralho. Mas assim, só pegando o gancho desse comentário dele aí, tá sendo uma montanha russa, porque quem tá dirigindo a América, quem tá lá no comando, quer isso, né? Porque manter o Cauã igual eles manteram tanto tempo, bicho, puta que pariu, ué. Já era pro América. Era pro América estar com mais de 50 pontos há muito tempo. Você pegar aí os resultados que a gente deixou de fazer. É, pensa que o Lisca puxou 15 pontos de 21 possíveis. Ou seja, se você pensar bem aí, é 70%, né? 70%. E quem tá líder na Série B tem 60%. Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Se a gente tivesse mais jogos, talvez não fosse essa montanha russa que nós estamos vivendo, né? Eu até acho legal essa iniciativa do América de querer dar uma chance para treinador, para jogador, para puta que o pariu. Esse negócio de ter paciência a mais com o treinador que os outros clubes não têm. Mas isso está começando a nos custar muito caro. Ano passado com o Mancini foi a mesma coisa. A gente apostou no Mancini, eles apostaram no Mancini quando todo mundo estava falando: chega de Mancini, esse cara está jogando a gente pro buraco. Na hora que trocou, adiantou? Merda nenhuma. Esse ano é a mesma coisa. Desde quando nós estamos falando? Com o Cauã não dá, bicho. O Cauã tem boas extensões, o Cauã pode ser uma boa pessoa, o Cauã pode ser um cara inteligente, mas ele perdeu o grupo, perdeu, acabou, ué. Tinha que ter trocado o Cauã. Ou nunca teve. Tinha que ter trocado o Cauã antes do... Na minha opinião, era no jogo contra o Maringá. Sim. Mas já que não foi contra o Maringá, que não esperasse tanto igual esperou, bicho. Isso nos custou muito caro. Mas o problema é que a gente fala aqui, a gente ainda é errado. Não é, a gente não é errado só pela diretoria, não. Tem torcedor que acha que a gente é errado ainda. Ah, vai se fuder. Desculpa, já pode continuar aí, querido. Perdão, eu acho que a gente teve duas janelas aí para dispensar o Cauã, que foi contra o Maringá e no final do Mineiro. Mas aí o Mineiro enganou gente, nunca teve desempenho. O que teve era resultado. Mas aí, uma hora, se você não tem desempenho, o resultado para também. Miller Mello tá dando pedido pra galera pra dar like, pessoal. Deem like, isso ajuda o nosso conteúdo a chegar aí pra outros torcedores do América. Por favor, nos ajudem aí em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook, quem tá aí, quem tá nos ouvindo via Spotify, via agregador de conteúdo. Desculpa te interromper mais uma vez, mas você sabe, porque a gente era transmitido no Twitter. Você sabe se a gente é transmitido no Threads? Eu vou até olhar aqui agora. Acho que não. Eu não porque, sei. Porque o Threads usa a mesma coisa do Instagram. E aí, transmitir no Instagram é um pouco mais complexo do que transmitir no Facebook e no... Como é que chama? E no Facebook. Não, no Threads nós não estamos lá ainda. Então não. Não, mas nós, a gente está nos agregadores de conteúdo e tal. A gente tem muitos ouvintes no Spotify, sobretudo. Então, isso é bem legal. Luiz Alberto aqui falando que boa noite, foi no sufoco, mas importante é que a vitória veio. Júlio César Pereira, boa noite, pessoal. Que primeiro tempo sem inspiração e transpiração. Os caras tomaram um chá de camomila antes de entrar. O Carlos Henrique, mais uma vez, o time entrou com preguiça. Só fazer um comentário que tem a ver com esses dois aí. Você viu a coletiva pós-jogo, Jair? Vi. Você viu a explicação do Lisca pra isso? Não. Que ele fez uma atividade lá que mexia com o psicológico dos jogadores, que para falar da história deles e tal, um dia antes do jogo, e que tava todo mundo muito emocionado, e todo mundo entrou emocionadíssimo e meio perdido, e que no intervalo me pareceu uma explicação tipo daquele programa Falha de Cobertura. Eu consegui ver o professor Serginho, o craque Daniel, falando que era muita emoção, mas ele falou que foi isso. Aí no intervalo ele teve que dar uma energizada nos atletas, e que a energizada ali, eles voltaram bem no segundo tempo, mas foi muito esquisito. Queria saber quem foi, o que eles fizeram nessa ação aí. Que papo é esse, né, cara? Você tá doido. Carlos Henrique tá falando também que o time entrou com preguiça, mas melhorou no segundo tempo. Alberto Boechat dando os parabéns ao Lucas, está dando aqui um abraço aqui ao pessoal do Camisa 12, da torcida Camisa 12. Thiago Abreu, que é isso, Rodriguinho? Pensei que fosse o Beckham. Não, que falta bem batida, hein? Nossa Senhora. Puxa. Há quanto tempo a gente não tinha, né, Sam? E aí entrevistaram ele no final do jogo. E aí, Rodriguinho, você treina a falta? É, quando eles deixam, eu treino. Quando eles deixam, eu treino, é brincadeira, né? É porque o Éder bate falta antes dele, né? Então... Gilmar Pereira, próximo jogo é guerra, precisamos de mais os 3 pontos. Lisca precisa deixar esse time com fome nos 90 minutos, jogando muito mal no primeiro tempo. Guilherme Rosenburg. Então, contra o Avaí lá, o empate seria bom, mas o problema é a quantidade de empate que nós temos. Não, que merda. Não dá pra gastar, não, cara. Não, eu tô te falando assim, o tanto que foi ruim. Sim. Ter mantido tanto tempo. Porque o resultado de empate lá no Avaí não é nada de anormal. Nada de anormal. Só que agora empatar com o Avaí lá pra gente, nós estamos fodidos. Pra você ver que loucura. Enrolado, muito ruim, cara. Muito ruim. A verdade é que o seguinte... Até o que eu falei no último programa, o problema nosso, a gente tá perto do G4 ali, mas a nossa sequência, a dos nossos adversários também, tá? Mas assim, tirando essa isso da equação, a gente joga com o Avaí fora, aí depois a gente joga em casa contra o Goiás. Aí depois a gente joga fora contra o Operário, que aí assim, é um time que já não vai estar brigando por muita coisa, tomara, né? Mas ainda assim, um jogo complicado, depois não. A gente joga em casa... E depois a gente joga em casa contra o Sport. Mas o Goiás é um time com orçamento um pouco maior e tal. Aí a gente joga fora com o Amazonas, que em tese deveria ser um jogo mais tranquilo. Pegamos o Ituano em casa e depois jogamos fora contra o Ceará. Então, assim, a gente tem muito confronto complicado nessas últimas 8 rodadas. Pelo menos 4 jogos bem difíceis, assim. Mas é esse que é o problema. Também, eu acho que o Santos joga com o Novo Horizontino e com o Mirassol, ou com o Sport. Sim. O Mirassol joga fora contra o Santos na próxima rodada. É, tem uns cruzamentos assim também. Sim, eu digo que a gente tem que pontuar nesses jogos decisivos. E contra o Curitiba, cara, foi ótimo que a gente tenha feito o nosso dever de casa. Nós não temos que fazer conta contra ninguém. A nossa conta é nossa. Agora, o problema é esse, entendeu? Como eu falei no último programa, nós temos direito a uma derrota e 2 empates. Qualquer coisa diferente disso, nós estamos enrolados. É isso que nós temos, até o fim do campeonato, que nós temos direito é isso. É uma derrota e dois empates, entendeu? Então, nós estamos jogando é contra nós. E o América sempre foi o pior adversário do América, todo mundo sabe disso. Né? Então, esse time tem que jogar como jogou o segundo tempo. Como eu falei, vendo só o segundo tempo, gostei bastante, gostei da vontade do time de correr atrás, sabe, sem bola perdida, sem nada. Me preocupou um pouco quando nós fizemos 2-0, nós demos uma recuada, nós fizemos 2-1, nós demos uma recuada que me assustou. Como torcedor do América, a gente sabe que quando o América recua assim, 90% toma um gol, né? Então, nós estamos jogando contra a gente mesmo, cara, no meu entender. Guilherme Rosenburg, a cada dia fica mais claro que temos elenco para subir. O que falta é vontade mesmo. Eu acho que elenco na tampa da beirada, mas dá para subir. Se você for pegar, a gente tem mais elenco no Horizontino. Tem mais elenco no Mirassol. A gente tem mais elenco do que o Vila Nova de Goiás, do Ceará, do Operário. O pessoal lá em cima dá para discutir. A gente não tem mais que o Santos e o Sport dá para colocar que é pau a pau. Assim. O nosso problema foi não ter técnico. A diferença maior é essa. Esse campeonato é tudo para ser uma réplica de 2017. O time grande que caiu vinha mal das pernas, então não conseguiu fazer uma pontuação daquelas lá em cima. Só que 2017, eu falo, por mais que eu sou crítico ao Anderson, o Anderson é um jogador de Série B ali, que consegue fazer um básico. A Série B vai bem. E o básico com um time que está lá entre os 4 melhores, você faz pontuação para subir. Não tinha mais ninguém fazendo pontuação alta, ele se manteve ali em cima e ganhou o campeonato. Se a gente tem um treinador nesse estilo, se tivesse o Lisca, se tivesse o Anderson, se tivesse o Eduardo Batista. Ivanildo. Esses caras iam fazer pontuação ali e a gente estava na frente do Novo Horizontino, que não é difícil. O que a gente deixou de ponto para trás, assim, em jogos muito horríveis, até mesmo em casa, se a gente tivesse ganho, a gente estava na frente do Novo Horizontino. Então, assim, o problema foi ter colocado o Cauã insistindo nele. E aí, isso que custou, porque elenco para subir a gente sempre teve. A gente não é o melhor elenco do mundo, tem várias falhas. Mas era o suficiente para subir. Eu acho o elenco desequilibrado, cara. Aposta, por exemplo, do Benítez, por exemplo. Se você perguntasse qualquer americano em janeiro, e você falasse assim... Qualquer torcedor do mundo. Falasse assim, ó, você vai confiar a armação do seu time é o Benítez. Todo mundo sabe que ele joga pra cacete. Isso aí não é dúvida. Ninguém tem essa interrogação. O problema é que ele vai te entregar, dando tudo certo, 30% dos jogos. Ele vai jogar para você 30%, 40% dos jogos, dando tudo certo. Nesse ano deu errado. Então, mais errado que o comum, né? E mais errado que o comum. Então, assim, quando eu chamo de desequilibrado, é isso. Você não pode ter um jogador como o Benítez. Você tem que ter pelo menos um banco para ele que não seja tão abaixo. Porque senão, seu esquema de jogo todo já era. Você tem que mudar seu esquema de jogo para se adaptar à falta que é jogador, né? Diego Moura. A gente não tinha um substituto, na verdade. Não. Não é que a gente tinha outra camisa dessa. A gente tinha o Benítez e não tinha mais ninguém no elenco. Não tinha mais ninguém. Pra fazer aquele papel dele, não tinha nenhum meia boca. Tipo assim, esse aqui quebra um galho no jogo que o Benítez tiver de amarelo, por exemplo. Tiver 3 amarelos. Sabe? Não tem, cara. A gente lá no começo, né? Então, assim, é diferente, mas... Não é agora o engenheiro de obra pronta. Todo mundo falou isso, todo mundo sabia. Então, eu acho que eu vejo muito desequilíbrio no elenco por conta disso. Diego Moura dando um salve-salve com o Goiás da audiência. Thiago Abreu. Laura Gris está falando que o Elizari entregou o gol para o Curitiba e se desculpando o Alê. Não, a gente até falou depois que foi o Elizari mesmo. Leandro Trindade. Um abraço de um fã direto dos Estados Unidos. Está difícil acreditar, especialmente no time do primeiro tempo. Será que ainda temos que fazer testes no time? Agora não é hora de teste, mas não. Faltam 8 jogos. Se no teste agora não serve para nós para mais nada. Grêmio Vale Verde, dando um abraço para a turma. Valeu demais aí, pessoal. Caio Gotelipe. E pensar que com o Cauã, o Rodriguinho nem relacionado era e o batedor de falta era o Éder. Leandro Campos está aqui falando que a Série A é o nosso lugar. É mesmo, Leandro. Grande abraço aí. O Pedro Carlos. Não entendo vocês pegarem no pé da Lê. Quanto ao Éder, sim. O Ricardo Silva também muito fraco. Por que vocês não criticam o Marlon e alguns outros que estão mal? O Davi é a mesma coisa, o da avó, né, deve ser, é a mesma coisa, cara. Eu acho que o Marlon não tá mal assim, não, cara. Já, peraí, como é que chama? Together aí, Pedro, né? Pedro Carlos. Ó, Pedro Carlos, eu acho que é o primeiro decadente que você assiste esse ano. Só pode ser, cara. Não tem a menor condição desse seu comentário. Não tem a menor condição. A gente critica todos. A menor condição. O que é isso, bicho? Quantas vezes que eu já falei que o Ricardo Silva não serve para o América 2023, 24, porque ele pertenceu ao elenco 2023, a pior zaga que existe. Então, assim, eu, com todo respeito, Pedro, mas eu acho que você, é o primeiro programa que você assiste do Decadentes. É o primeiro. Não tem condição. A gente pega... Se tem uma coisa que nós somos democráticos, é pegar no pé de jogador, né? Eu elogiei o Ale, velho. Exatamente isso. Se tem uma coisa que a gente é democrático, é isso. Cara, que é isso? E a gente fala mal do Ricardo Silva desde quando ele voltou. Desde quando ele voltou, verdade. Desde quando ele voltou. A gente não queria que ele voltasse, cara. É o primeiro programa que eu critico o Elizari. Porra, bicho. Eu quero falar que a gente... paciência. Joaquim Botinha, torcer sempre, porém não acredito no acesso. Assistir na mesma base descompromissada de 2023 não poderia dar diferente. Axtrix, se o Lisca tivesse mais 5 jogos nesse campeonato, éramos líderes. É o que eu falei aqui. Mas ele tem mais 8, dá tempo ainda, então. Podia, né? O Júlio César Randano, Ederson marca virando a bunda para atacante. Outra péssima partida do capitão. Deixou a Lê sozinho na marcação, mas ele sempre deixa mesmo. Isso é fato. Carlos Antônio, boa noite. Aqui é o Carlos de Paraopeba. Se o América jogasse todos os jogos igual ao segundo tempo contra o Curitiba, o América sobe. Bom que o Lisca falou isso na coletiva, né? Que foi o melhor segundo tempo. Aliás, foi segundo tempo, foi a melhor atuação do América sob o comando dele desde que ele voltou. E foi mesmo. É isso aí. Sofá Americano, boa noite, Decadentes. Vou discordar do ídolo Thales sobre Elizari. Acertou vários passes. Perdeu oportunidades como vários outros. No lance do gol, ninguém gritou. Ladrão! Falha defensiva geral. Mas às vezes é porque ele fala, às vezes gritou, né? Ele não entendeu por causa do castelhano. Como é que é ladrão? É, grita... Ladrão! Aposto que os mais politizados aqui ouviram aqui e gritaram outra coisa em casa enquanto ouviam Decadentes para falar do que é ladrão. Rogério Medina, boa noite. Rogério Medina de Balneário Camboriú, irmão do grande Sérgio Medina. Me deu um frio na barriga sabendo que o Jacaré estava no banco. Estaremos em Floripa na sexta. Vamos que vamos, Coelho. Grande abraço aí, Rogério. Elton José, boa noite, pessoal. O América contra o Coxa é o América que sempre sonhei. Jogar com garra e buscar o gol até fazer a virada. José Arino Barros Torres, glorioso, vai subir. Boa noite. Vamos que vamos. Eric Malaco dando um salve aqui. Emerson Mascarenhas está falando também se a gente jogar com garra vai dar bom. Saulo Prata está aqui comentando. Cara, desculpe fugir do assunto, mas que música FDP que colocaram antes do jogo na Independência? Que música foi essa, Thales? É a menor ideia. Você entrou atrasado? No jogo? Eu não fui. Eu não fui no jogo, não. Mas você não foi, é verdade. Acho que vai colocar o cara assim. Vai começar... Esportes especializados com Lucas. Acho que foi essa que colocou. Mesmo assim, já, mesmo se eu tivesse ido, eu não teria entrado antes do jogo começar, não. Nunca entra. Nunca entra, cara. Nunca entra. Não ia ser sexta-feira, não. É uma coisa triste. Quem souber que música horrorosa foi essa que tocou aí, colocaram. Aí, o Gilmato vai colocar pagode. Então foi bom, ué. Você já imaginou se Andrezinho entra na Independência e tá tocando pagode no último furo? Como é que chama aquela mulher que gosta, gente? Aquela cantora esquisita lá que tocou na Blitz, cantou na Blitz, era back vocal da Blitz. Fernanda Abreu? Imagina colocar Fernanda Abreu antes do jogo do América. Não, tem que colocar pagode mesmo, pô. Nós estamos em Minas, caramba. Anderzinho vai colocar lá um Pink Floyd lá, vai atrasar o jogo 30 minutos para começar, porque até acabar a música, já era. O Richard Socalil tá falando aqui, ó. Fala, galera, Rodriguinho vai de renovação? Como está a situação dele? Bom, Rodriguinho é representado pelo Lincoln, junto com Gustavinho e Flávio. Saiu, não, saiu. Quem tá olhando o bid aí? O nome do Flávio saiu ou não saiu? Isso aí, isso aí. Daí... só. Então acho que é um pré-contrato. Eu tinha entendido que pode ser. Ele é um reforço pro Campeonato Paulista de 25. Até porque o Inter de Limeira não joga mais. Pode ser. Eu entendi isso, que ele já ia para ir treinando. Os times do interior, igual os times do interior aqui, quando para começar o Mineiro, acho que no final de novembro eles já começam a se juntar para fazer o time, né? Não sei. O contrato dele termina em dezembro, ou seja, já pode assinar outro pré-contrato aí. Um passarinho me contou que ele está de mudança para um apartamento novo em BH. O que pode significar duas coisas. Me preocupa muito essa informação. O que pode significar duas coisas. Ou tem renovação, ou tem ida para dupla, hein? Mas ele tem lugar em algum dos dois times da capital? Não sei se é o América. Para jogar, não. Então, acabou. Mas será que a preocupação é essa? Né? Isso que eu ia falar, já. Depende muito do direcionamento da carreira dele. Se ele quiser ser titular, ser vitrine, ele tem que ficar quietinho aqui, cara. Porque se ele for baixo também. No Cruzeiro, do fundo do meu coração, não tem nem ideia de quem são os atacantes do Cruzeiro. Mas do Atlético, ele não vai entrar no lugar ali do Hulk, do Paulinho e da turma lá. Ele não entra nem fudendo. Não entra mesmo. Ainda mais com o Cruzeiro nessa vibe, que o pessoal tá falando que ele vai trazer contratação bombástica. Então eles vão dobrar a aposta e trazer só a gente mais cara no que vem. Então, se trouxer, levar ele, vai ser pra ser tipo segunda ou terceira opção no elenco. Acho que a entrevista do Lisca foi um pouco em cima disso. O Lisca falou, né, que o Rodriguinho é muito bom. E para ele desenvolver, o ideal seria ficar na América e dar a oportunidade. O Rodriguinho tem 20 anos, né? 20, 21? 20 anos, cara. 20 anos. É o que eu tava falando nos seus grupos aí. Eu acho que um jogador de 20, 21 anos, ele vai variar, tá certo? Ele vai variar. Muito, sim. Normal. Sim. Né? É muito raro um jogador que sai da base e começa a atuar consistentemente bem. Ele vai ter jogos ali que ele vai sumir, jogos que ele vai jogar muito e tal. Dependendo do time que ele for, isso pode ser ruim para a carreira dele. Porque dependendo do time, se ele faz dois jogos ruins, e ele fez dois jogos ruins com a gente esse ano, tá, gente? A gente está feliz com a fase dele, mas ele teve jogos ruins com a gente aqui. Ele foi eleito aí o Colatino umas duas ou três vezes no ano. A gente poderia. Então, num time grande, se ele faz dois jogos, não estou falando que o América não seja. Estou dizendo que num time de massa, isso, dois jogos. Dois jogos. A nossa audiência está muito sensível. Obrigado, essa palavra já. Obrigado. Num time de grande torcida, um cara como ele, que fizer dois jogos ruins seguidos, não volta tão cedo. Vai pro banco e é esquecido lá. Então, eu entendo que mesmo se a América ficar na Série B, eu acho mais negócio para ele ficar, sabe? Por uma questão de carreira mesmo. Um cara como ele precisa de minutagem. Ele precisa jogar aonde tem. Ele precisa ir para um time onde ele tenha possibilidade de jogar. Mal, bem, mais ou menos, jogando pra caramba, fazendo um jogo piorzinho. Então eu acho que o América é uma porta para ele, sim. Isso pensando numa carreira que vai durar até os sabe Deus quando. Mas ele tá começando agora, cara. Eu acho que a gente tem muitos casos, né? Se a gente puxar de cabeça aqui os Chinas, os Calebs e outros caras que subiram da base aí, que prometiam e tal, aí o cara fica doido, se queima e pronto. E acaba jogando ali há dois, três anos no interior de São Paulo, depois vai ser transferido para um time na Turquia e vai nesse batidão aí, né? Então, tomara que a gestão de carreira dele leve ele por um caminho bom. Aí ele deu uma entrevista, perguntado, ele falou que não sabe, que pede a Deus que encaminha a melhor coisa para ele. Isso, né? Conversou. Nesse caso, Deus deu. Protocolar. Protocolar totalmente. 21 anos, tá? Achei que era 20, mas é 21. Eu achei, e o Lisca ainda deu uma cavada ainda, do tipo, olha, se eu ficar aqui ano que vem, eu acho que eu consigo conversar com ele, mas se eu não ficar, aí não sei, né? Porque o Lisca mandou essa na coletiva ainda. Eu acho que esses elogios que ele tem feito da diretoria, o Salão, é pra tentar ver se já renova com ele até o final do que vem também, pra dar uma... Não, mas sinceramente, eu renovaria, cara, porque ficando na Série B ou subindo para a Série A, se subir para a Série A, vai renovar. Se ficar para a Série B, eu acho que é melhor ficar com o Lisca do que arriscar depois cair um outro técnico, tipo Cauã, ou efetivar o William Batista e fazer, dar um Cauã 2.0 para o ano que vem. Você sabe o que é o problema, Lucas? A instabilidade emocional do Lisca. É bem provável que no Mineiro ele seja demitido pela instabilidade dele. É. Tomara que ele tenha mudado, mas se não, bicho... Tomara que tenha aprendido. Eu acho que assim, fato é que o Lisca apostou no Rodriguinho, tanto é que ele não pegaria a bola para bater uma falta daquela sem o técnico o saber o que está fazendo. Então, fato é que o Lisca falou com ele, falou assim, desenvolve sua falta, você vai bater, você vai jogar. Então, para o jogador, essa, às vezes, falta alguém também para acreditar no cara, como o Cauã não acreditou. Mas eu acho que contra a Ponte Preta ele bateu falta. Sim. E contra o Sérgio, jogo. Sim. E bateu mal umas faltas, viu? Inclusive. E o Lisca manteve ele batendo. Então pronto, é isso que eu estou dizendo. Isso para o jogador, principalmente o jogador que vem da base, nós acabamos de falar aí, quem que era o batedor? Era o Éder, cara. Vai mandar o Éder bater? Não, vai você. Pode ir lá, treina, chuta para fora, uma hora entra. Sexta-feira entrou. Entendeu? Então eu acho que isso... Lá ele? Que isso? Você tá muito sensível também. Júlio César Pereira tá fazendo uma pergunta interessante aqui. Não sou defensor do Juninho. Se tirá-lo, quem jogaria no lugar dele? O Alisson, o Felipe Amaral, o Matheus Henrique, o próprio Rodriguinho. Matheus Henrique você inventou aí, né? Não, ele jogava ali naquela posição também. Pra isso ele colocou o melhor posto lateral direito. Não, gente, não sei, mas ele não jogou nenhum jogo esse ano nessa posição de titular. Eu acho que, assim, poderia testar, mas eu acho que nesse momento não dá pra arriscar o Matheus Henrique. Na hora não. Isso, não, gente. O Alisson e o Felipe Amaral, eu concordo, tá? Só pra constar. Até porque, Lu, se você tira o Matheus Henrique da lateral e coloca ele no meio, você vai colocar quem? O Nicolas de lateral? O Daniel Borges, lateral? O jogo até jogou ali. Mas você pega o mapa de calor do Juninho, é mais ou menos só pela ponta direita ali, colocar o Matheus Henrique, vai fazer a mesma posição do campo que ele faz, só que sem precisa voltar tanto, né? Não sei, mas eu digo que aí seria inventar demais da conta. Dá pra colocar o Alisson e o Felipe Amaral são da posição. De colocar o Matheus Henrique aí na conta, acho que é inventar a moda também. Não precisa. Eu não sei, eu iria de Alisson, eu gosto. E depende, se fosse para jogar no lugar do Juninho especificamente, quem joga ali é o Elisário, né, gente? É verdade. O jogo do Elisário é no lugar do Juninho, não é ótimo, onde ele tá jogando. Melhor ainda, que você tem o Alisson ali que é mais brigador, hein? Mas a questão é que você coloca o Amaral. Na verdade, já, desculpa, Decabito, se você for na posição do Juninho, se você for. É o jacaré, hoje. Ponta direita, ponta... É o ponta ruim, que não sabe cruzar, e de vez em quando chega dentro da área. Então é o jacaré. Tira o Juninho para o jacaré. O bom de colocar o Felipe Amaral ou o Alisson no lugar dele é que você vai ter um primeiro volante ali e você libera o Alê para poder chegar mais à frente, que ele tem um pouco mais de qualidade também. Né? Então... Que sacanagem. Vocês estão muito maldosos hoje. Caio Oliveira está perguntando aqui, ó, boa noite. Pelo amor de Deus, alguém consegue explicar o Juninho no time? Sinceramente, até mesmo no elenco, qual a posição desse abençoado, Jesus? A posição dele é onde ele quiser, cara. Ele pode jogar, ele pode usar a prancheta do Lisca, entendeu? Pode ir lá pro camarote, pode fazer o que quiser, que tá tudo tranquilo. A Fátima tá falando que o Juninho participa de muitos dos nossos gols, mas deixa o meio de campo aberto. Então, para ele ficar lá na frente fazendo gracinha, alguém tem que cobrir, né? Não, mas participa de muito mesmo. Ele fica mais à frente com o atacante em muitas jogadas. Ele é sempre o cara mais à frente. É assustador. Ele fica mais à frente com o centroavante. A questão é olhar a taxa de acerto dele. Porque, tipo... E o problema. E assim, tá, beleza, mas se esse é o jogo, então você tem que mudar o time para você ter um cara no meio. Sabendo que você tem um cara a menos no meio de campo. Como foi feito nos 4-4-2 que a gente jogava com o Cauã, era o que ele fazia. Né? Bom, sobre o jogo de sexta-feira, mais algum comentário? Não, da minha parte, não. Vamos para a Bala e Colatina? Nós ainda vamos falar sobre Sub-20 ainda, fica tranquilo. Vamos lá, então, bala do jogo de sexta-feira, eleito pelo Threads. Rodriguinho com 73%, Lisca teve os outros 27%, e nem Davó e nem Lucão tiveram nenhum votinho. Volta Twitter. No Twitter o povo se engajava mais, votava mais... Verdade. Volta ao Twitter. É, Felipe. Rodriguinho. Lucas. Rodriguinho pelo golaço maravilhoso de falta. Mas ele perdeu um gol na cara também no primeiro tempo, que ele poderia, se ele não faz o gol, ele poderia ter sido colatina também na brincadeira. Mas vou de Rodriguinho. Tá certo. Thales. Lisca. Não, eu vou de Rodriguinho pelo golaço e participou demais, viu? Tava muito ativo ali. Colatina, eleição pelo Threads, foi eleito. E o duplo empate, Éder e Ninguém com 43% cada um. Ale com 14 e Elisari com 0. Felipe. Éder. Lucas. Éder. Thales. Vou de Ale. Só pra irritar as Alezete. eu vou de Éder também, muito embora só, eu vou de Éder pelos melhores momentos, porque Elisari também merecia. Não, mas se você vai de Éder pelos melhores momentos, não faz sentido nenhum. Ele não participou de melhor momento do América. Melhores momentos do Coritiba, no caso. Ah, sim. Tá certo. Bom. Eu me arrependi já. Eu queria falar mais uma coisinha sobre o jogo de sexta-feira. Ah. Gente, não tá na hora desse desespero de meter esse negócio de sócio bala de graça, não, gente. Isso é um tiro no pé. Ah, verdade. Isso é um tiro no pé. Isso é uma sacanagem que se faz com o cara que paga o sócio dele um ano inteiro. O cara que tá lá o ano inteiro. Entendeu? Isso é uma sacanagem. Sabe? Colocar o preço do ingresso mais barato não existe, porque o ingresso já é muito barato. Então, assim, não tem que dar. Isso vira chacota, sabe? É igual naquela época. Isso já não é de agora, não. Que teve aquela época que a gente sorteava emprego, sorteava carro. E agora a gente conseguiu evoluir. Agora a gente consegue dar ingresso de graça e chamar de sócio ainda, sabe? Então nós temos um sócio que é de graça. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ainda pensar. Coloca o nome do Jair Bala no sócio mais desvalorizado de porra, todos. É. Então, vamos sair um pouquinho da sala que vocês ficam. Vamos para Independência, vamos andar lá, vamos conversar com o torcedor, vamos entender como é a torcida do América, sabe? Você acha que o torcedor do América fica satisfeito de ter do seu lado lá um torcedor de Cruzeiro ou de Atlético dando palpite errado? Não fica não, gente, não fica satisfeito, sabe? Então, assim, esquece essa merda desse negócio de sócio bala, sabe? Isso é uma bobagem que foi inventada, sabe? Uma perda de tempo. Eu queria até entender qual que é a lógica que um cara pensa um trem desse, sabe? Meu Deus, vamos usar a criatividade, vamos. Vocês são pagos para isso. E sem contar que o ingresso é a menor parte do custo de estádio, né? É R$10 o ingresso, já. R$10, cara. Eu chuto, posso estar enganado que isso não é informação nem nada, mas é um chute. Que pode ter sido algum tipo de sugestão do Lisca, porque desde que o Lisca chegou, ele está querendo ver, falou que ele queria pelo menos 5 mil no Independência e tal. E no ano que ele tentou. Salvar o Avaí, né, quando foi o último clube dele naquele ano, ele fez a mesma coisa lá no Avaí, fez umas loucuras para promoção, para levar a gente para o estádio. Então eu estou imaginando que deve ser alguma iniciativa do Lisca, porque o América, o Marconi estava parecendo que era meio contra isso, de ingresso barato, de entrada dupla e tal. Posso ser enganado, mas eu imagino que deva ter sido a iniciativa do Lisca para tentar ver se conseguiu os 5 mil que ele está querendo. Se eu fosse dar uma dica um pouco melhor, era baixar o preço das coisas da Independência. Isso já ajudaria muito mais. Seria mais relevante do que o ingresso. Eu noto isso aqui. Porque aqui, tipo. Mas aí, Felipe, aí entra em outra alçada, porque os bares não são de domínio do América. Mas o sócio-bala é do América. Nós estamos criticando o problema do América. Aí eles teriam que mudar a gestão dos bares. Sacou? Mas isso é uma coisa que dá pra gente impor. O preço é impraticável. Infelizmente, os preços nos estádios de Belo Horizonte são tabelados, cara. Cerveja 14 em qualquer um dos três estádios. Estádios. A gente pode forçar. Pessoal, você quer ficar aqui? Não. Você vai ter que baixar sua parte de lucro X. Aí o cara fala que não quer, ué. Aí você fala, arranja quem quer. Não sei se é fácil assim, não, cara. A última vez não foi fácil, não. Não sei se é fácil assim. A gente monta operação, a gente, se for o caso, então. Como é que é? Bom, montar operação, porque colocar uma pessoa vendendo ali e colocar bateria. Não, isso daí não é fácil assim, não, bicho. Não, isso não é fácil assim, não. Isso é muito complicado. Isso é muito complexo. Mas que há margem para baixar, eu entendo que há margem para baixar, sim. Primeira coisa, no Independência tem cozinha? Não tem. Como é que você vai fazer com os seus salgados? Você tem que ter toda uma logística para isso. Então tem que ser uma empresa legal para isso. Então, assim. Eu concordo que os preços são altos, muito altos, na verdade. Tanto é que talvez 80% do público entre faltando 5 minutos para começar o jogo. Porque as opções são ruins, caras, então Seu problema. Mas, gente, eu já vi uma quantidade de gente saindo no intervalo, preferindo pagar um segundo ingresso, que é mais barato. É mais barato. Ir lá fora do intervalo do que qualquer outra opção. Entendeu? Então, é enrolado, cara. Não é fácil. Mas ter a gente sendo o gestor, isso é uma coisa que dá para colocar. Não é fácil a logística. A gente não está conseguindo ser gestor do sócio-torcedor? Cara, bar é uma coisa complexa, mas que há espaço, é sim. Que eu acho que há espaço para deixar pelo menos mais palatável, cara. Você pensa o seguinte, eu vou dar um exemplo ali no P6. A gente não consegue botar um algodão doce? Uma pipoca tem que custar R$40, R$20? Pô, bicho, isso não, sabe, é irreal. Isso é irreal, cara. A palavra é essa. Irreal. Se colocar um algodão doce, vai custar R$20 o algodão pois doce. Pois é, lá, mas eu tô dizendo assim, você não tem você não tem nem variedade, nem preço. E o cara entrou para dentro do estádio, ele está refém daquilo, mas você tem que achar um equilíbrio. Ah, mas o povo paga? O povo paga. Mas e o povo que não foi? Entendeu? Tipo assim, porque eu já ouvi esse argumento. A gente bota R$14 a cerveja, se o povo paga, está pagando. Uai, mas a gente consegue medir o quanto as pessoas não vão em função disso? Estádio está caro, velho. Estádio está muito caro. Eu falo, colocando de exemplo, porque você pega... Você não precisa dar um sócio de graça, porque o cara vai. O ingresso já é relativamente barato. O cara vai comprar o ingresso se ele conseguir consumir lá dentro numa boa, se fossem os preços, tipo assim, mais ou menos padrão fora. Dou o exemplo daqui. Ingresso aqui até não é tão barato assim, colocando. Mas se você vai no estádio, o evento não fica tão caro, porque as coisas dentro do estádio são o mesmo preço que fora. Não são mais, ou mais barato, muitas vezes. Teve estádio que eu fui aqui. É cerveja dentro do estádio, é mais barato que cerveja fora do estádio. Então, mas importa, olha, cara... fato é que essa estratégia deles deu resultado. Deu uma média de 3.500. Deu 3.500 torcedores. Entre aspas. Deu 3.500 de público. Só que aí você tem que pensar que tipo de público você quer, né? Mas e outra coisa, eles não vivem reclamando que o estádio não se paga? Sim. Qual que é que de bom que teve esses 3.500 aí para o bolso do América? Mas é porque o que você recebe de beirada do bar não aparece no borderô. Então o borderô parece que você tomou prejuízo. Então aí fica de fato. Um dia eu ainda vou fazer um Decabits. Decabits borderô do América. Aí, meu amigo, meu telefone vai ferver no outro dia, viu? Se quiser que o hate não saia para você, você me passa o roteiro e eu gravo. Quem quiser, quem tiver a curiosidade, vá no site da CBF, procure os Jogos do América, lá tem o boletim financeiro. Dê uma olhada lá, porque é de arrupiar o cabelo. Dessa altura, tá? Não sou eu que... tá lá, dado oficial, documento oficial, tá certo? Então... Só dando um spoiler, o que eles pagam por segurança é um absurdo pela qualidade que a gente tem desses caras, que tratam a gente igual cachorro. É, moçada... Então, aquele spoiler... Então dê uma olhada lá. Um dia ainda faço um Decabits borderos, porque uma coisa que eu já cansei de ouvir é o tal do operação do estádio dá prejuízo. Mas se você for fazer a conta na ponta do lápis, mas tem muita coisa esquisita, viu? Mas muita coisa esquisita. Vamos lá, vem um jogo, puxa um borderô aí e depois me digam o que vocês acham. E só um detalhe que o Emerson Mascarenhas falou. Uma coisa também que ajuda, que aqui você consegue entrar com comida dentro do estádio. Você pode entrar com salgadinho, com pipoca, você consegue entrar com comida. A única coisa que eles limitam é bebida alcoólica, você não entra com um copo de cerveja. E se você tiver com uma latinha... Vidro, essas coisas não deve deixar. E se você tiver com uma garrafinha de Coca-Cola de 500, você vai ter que jogar a tampinha fora. Não sei por que atara com a tampinha, mas você consegue entrar com a garrafinha para tomar. Essa tampinha você tem que jogar ela fora. Mas só esse detalhe, você consegue entrar com comida. E sim, tem gente que entra com garrafa térmica com sopa, com chá e leite. A galera entra à vontade. Assim. Você não precisa nem gastar dentro do estádio. Você vai pagar o ingresso e vai entrar. Aí até água é difícil você entrar de vez em quando, né? Então, eu falei, dá para resolver isso e ser um time muito mais aberto. Você quer ser um time popular? Você quer trazer um público em cima disso? Dá para você montar uma operação. Deixa o pessoal entrar com comida. Tipo assim, revista o que é e tudo que pode ser perigo, mas libera ali entrar com a fruta, entrar com alguma coisa, para quem tem um pouco menos de dinheiro, o cara vai pagar o ingresso se ele puder entrar com coisa para consumir lá dentro. Ou baixo preço do bar, porque o cara não vai nem ter que entrar com coisa lá dentro, porque ele vai conseguir consumir lá dentro, que não é exorbitante o preço, né? Você consegue ajustar as coisas. É isso aí. Francisco Silva dando um boa noite, estamos na paz. Grande Flávio Azevedo está aqui. Na minha opinião, o treinador do Sub-20 deveria ser colocado como auxiliar permanente do profissional e ser o próximo lugar quando o Lisca sair. O treinador do Sub-20 entende bem como treinador. Calma, Flávio, calma. Vamos com calma nisso aí. Roberto Nassif, Rodriguinho não fica. Isso já sabemos. Oi. Tá. Mas até pegando o gancho aí no que o Flávio falou, quando o William, que ele chama, não, como é que chama esse treinador novo? Sub-20 novo, não? É o Myron. Myron. Essa já é a segunda temporada dele. Segunda ou terceira temporada dele. Quando ele começou, ele foi bem não. Foi bem não. Então ele tá aprendendo ainda, né? E não tô desmerecendo não, gente, mas é Campeonato Mineiro. Não dá pra você falar que o cara já acerta o profissional. Lidar com menino é uma coisa. Lidar com macaco velho é outra coisa. Entendeu? Os caras são malandros. Os caras fazem panelinha. Os caras fazem... toda a sacanagem possível, imaginável. Não nos deixa mentir, né? Foi titular sexta-feira. Eu acho que, nesse aspecto, pode ser uma das coisas que fez o Calma andar errado. Quer ou não, esse pessoal que não foi jogador também, que é o caso do Lisca. O Lisca, o Emerson, o Ney Franco, o Alto Ouro, todos esses, trabalharam muito tempo no profissional, como ou auxiliaram a comissão. Tipo, o Parreira foi para o preparador físico muito tempo antes de pegar treinador. O Lisca foi treinador de times menores, antes de... Ou seja, o cara vai ascendendo, ele não trabalha só na base e vai profissional. O cara faz galga. Sair do sub-20 direto profissional pode ser temerário, é mais difícil de dar certo. Assim. O ideal seria, tipo, beleza, treinar um sub-20, aí vai treinar, às vezes, sei lá, o Vila Nova, o time do interior de São Paulo, pega uma experiência ali, treinando um pessoal um pouco mais velho, aí você ganha o cancha, você consegue ter uma chance, mas o ideal é sair galgando, pegar, sair do sub-20 pro profissional. Um cara que não tem o contato, uma coisa é o cara ser jogador e fazer isso, porque o cara conhece. Que não tem a malandragem. O cara entende de vestiário, o cara sabe um pouco mais. O cara que tá vindo, tipo, que não tem essa vivência, ele precisa de ganhar isso aí de outra forma. Então, assim, eu acho que isso faz diferença. Eu acho que o Cauã rodou muito em cima disso, com o adendo de o auxiliar do Lisca é um ex-jogador, que é o Márcio Ramp. O Cauã trouxe só auxiliar. Também não era ex-jogador, ele não tinha uma pessoa dentro ali que conseguia colocar isso. Eu acho que atrapalhou muito nele. Vou falar em auxiliar, só ainda nesse assunto, um dos auxiliares do Lisca é aquele William, que também fez sucesso na nossa base, rodou e tal, voltou a ser auxiliar aí. Cara. É caminhado, que a gente sempre falava sobre o Cauã. Ser auxiliar e ser técnico é a mesma diferença de você ser analista e de você ser chefe. São responsabilidades diferentes, pressões diferentes, e às vezes um ótimo analista vai ser um péssimo chefe e vice-versa, entendeu? Eu concordo com o Flávio, tem que tirar o cara lá dessa nossa comissão fixa aí, porque não agrada não. Esse aí tá enrolado também. Esse aí tá enrolado também. O Roberto Nassif falando que Rodriguinho não fica, isso já sabemos, quando não renova assim, pode esperar que já foi, só não aparecer em BH está ótimo. Falei que íamos virar na sexta e vamos é subir. No final, só não fazer merda. Saulo Prata, esses dias recebi um e-mail, agora o sócio tem desconto na pipoca. Valor com desconto, 32. Não, senhor Saulo, o valor com desconto é 38. O desconto 38. É aquele R$2. Tadinho, Saulo, você tirou a graça do coitado aí. Vamos ver, 38. Meu menino, coitado, ele chega lá, pede uma pipoca de 40, ele derruba R$2 só no caminho do pipoqueiro até a arquibancada. R$2 de pipoca já vai só no caminho. É sofrido demais. Bom, vamos falar então de um jogaço também ontem, né? Fomos campeões do Sub-20 em cima da cachorrada, para ser melhor ainda. Passamos um pouco de aperto no final do jogo, mas fomos campeões. Vou deixar o Lucas, você como os nossos esportes especializados, eu não vou soltar sua vinheta ainda não, porque não é nem esportes especializados hoje. Campeonato, caneco, tem lugar especial. Boa. Já é para falar? Ou se... Pode. Então, América, eu até fiquei meio surpreso, assim, porque no primeiro turno, a gente sempre fala aqui rodada a rodada, né, como é que foi o sub-20, no primeiro turno a gente não classificou tão bem, assim, né, a gente classificou em quarto, pra você ter uma ideia de diferença de pontos, a gente classificou com 29 e o Cruzeiro classificou com 38 na liderança, né, mas acabou que quem que foi para a final foi o América e o Atlético, que foi o terceiro e quarto, não foram os melhores. E a gente fez quem assistiu, né, o primeiro jogo, a gente começou até mal, o Atlético começou bem, melhor que a gente, mas no segundo tempo principalmente depois que a gente empatou o jogo ali. Eu acho que o jogo virou muito pro nosso lado, a gente poderia até ter terminado o primeiro jogo com a vitória. Esse jogo, o segundo jogo da final, eu não assisti, não sabia que estava sendo transmitido. Depois que o Jair me contou que transmitiu, parece que no Rede Minas. Puta que pariu, bicho. Ô, Jair, puta que pariu. Nossos próprios integrantes do Decadentes não acompanham o nosso grupo do Decadentes. É isso, cara. É isso. Eu não sabia. E foi postado repetido o link lá, duas vezes. Mas uma surpresa, não é surpresa, né? Mas um detalhe interessante que o Tauan Williams começou no time titular, né? Ele que foi expulso no outro jogo lá contra o Cruzeiro, aí ele foi relacionado. Ele não reclamou, não, mas fez um comentário que pareceu que ficou, que reclamou de ter sido relacionado e ter tido que viajar para o jogo contra o CRB. E foi titular nesse jogo agora. E o América ganhou por 2-1, com gols do Carlos e com gols do David. Carlos e David fizeram os gols pra gente, depois o Atlético diminuiu, mas a gente ganhou, e assim, os parabéns pro trabalho, pro Myron. Inclusive o Lisca até mencionou na coletiva pós-jogo que ele deve subir 5 ou 6 meninos, porque normalmente nesse momento todo mundo sairia de férias para se representar depois para pré-temporada que começa antes para a Copinha, né? Ele falou que vai subir uns 5 ou 6 meninos ali pro elenco titular. No meu chute, né, que seria o... Porque tem dois Samuéis, né? Eu chutaria que o Samuel lateral direito, mas o Jair até falou também do Samuel zagueiro, né? Que você gostou, viu, bastante, camisa 3, viu? Bastante também. O Tauan, não sei se ele tá considerando subir, porque ele já tava treinando titular também, mas é outro que eu acho que pode subir. Tem sido muito elogiado o Cauã, nosso meio campo também, teve até reportagem com ele essa semana. Então, assim, tem alguns bons prospectos aí. Eu não sei para ser titular nem nada, mas eu acho que para já começar a treinar como profissional, entrar uma partida ou outra, o Samuel mesmo, que já foi cotado em algum outro momento para lateral direito para treinar com os profissionais ali, mas acabou que na época ele machucou, por isso até que na época subiu o Matheus Henrique. Então, acho que tem bons nomes de fato. E o América, que no sub-20, a gente recentemente fez uma final de Copa São Paulo, semifinal de Copa São Paulo, há 2 ou 3 anos atrás a gente também já tinha chegado, ganhado o Mineiro, voltamos a ser campeão em cima do Atlético. Então o trabalho no elenco titular hoje, né, a gente tem o Rodriguinho, tem o Matheus Henrique, compondo ali o Adson, né, compondo ainda tem ali o Júlio, que muita gente acredita que poderia ser titular, eu concordo. Então acho que diante de todas as críticas, tem um trabalho sendo feito ali, que pelo menos para compor o elenco titular. E a gente teve vendas recentes como a do Arthur, teve venda do Breno, né? Então acho que tem sido feito um bom trabalho ali na base. Eu acho que, e até um ponto interessante, que o Lisca deu uma alfinetada também em relação à estrutura da base, né? A gente fala muito sobre DNA formador, o Lisca falou que o campo que os meninos sub-20 estão treinando é muito ruim, eu até pedi desculpa, mas na coletiva ele falou sobre isso, elogiando o trabalho, né? Então, eu acho que parabenizar o sub-20, que foi um resultado muito bom, em cima de um... Com certeza o Atlético tem muito mais investimento que a gente ali no sub-20. Ser campeão do jeito que não foi na sorte nem nada, foi realmente os meninos mandaram bem ali, bem gratificante. Tomara que isso se converta em pelo menos uns 2 ou 3 jogadores que virem uma venda, 2 para compor o time titular, que é isso que importa no fim das contas, né? O título é bom, mas o que importa no sub-20 é a gente conseguir virar jogador profissional. E aí a gente já viu claramente que a cachorrada vem desde a base acompanhando o estilo de jogo, que é depender da FMF e da Itatiaia, né? Faltou. Deram quase 70 minutos de acréscimo ali pra ver se. Bicho, quem? Desculpa me meter nos esportes especializados de menino Lucas, mas quem viu pela Itatiaia tava achando que tava na TV Atlético. Não sei, nem sei se é Atlético, se o Atlético tem, igual nós temos a Coelho TV, vocês têm um canal no YouTube, mas deve ter. Tava se sentindo na Atlético TV, cara. Foi um negócio assim. O Emerson Romano, poxa vida. Que decepção, cara, que decepção. O cara que cobriu o América, se bem que, se for pensar lá, o Caixa fez isso também, cobriu na rua América por tanto tempo e hoje fica naquela lá, sabe? Então, não surpreende não, minto, errei, não surpreende. Mas eu acho que deveria ter uma ética ali, porque ali estavam jogando 2 times, não era só o Atlético que estava jogando não, sabe? Foi muito mal. O saco do chefe é o corrimão de sucesso. Exatamente, exatamente. Ou seja, isenção zero. Não, e daí vai ser cada vez pior, cara. Vai ser cada vez pior, cara. Entendeu? A rádio tem dono e o dono é o mesmo do time. Então você já viu, isso vai ser de sempre para pior enquanto eles puderem fazer. Coisa triste, viu? Adir Baldelin está dando aqui um saudações. Amigos, de volta das férias no Caribe. Oh, vida mansa, viu? Queria, viu? Valeu demais, Adir. Show de bola. E sempre, desculpa, já sempre agradecer a Adir, que o que ele fez pelo Decadentes é bom demais. A qualidade de menino Lucas na tela, olha, TV, que belezura, que boniteza. Agora nós estamos em 1080p, olha que bacana, agora nós estamos em alta definição na tela de vocês aí. Olha que boniteza que tá menino Lucas, olha você ver. Até o quarto arrumadinho. Tá, eu já tava, aquele dia foi atípico. Quarto arrumadinho. Não tá comendo nada, não tá que tem que fica aqui pra cima e pra baixo. Essa câmera do Aldir foi sensacional. Grande efeito. Obrigado, Adir. Lucas, pós-especializados? Já tem 40% da pauta, já foi, então. Vai começar Esportes Especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Esportes Especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. E você tradicionalmente cortou o Thales de novo, né? Ele... É, não sei se foi sem querer, não. Ou foi Thales querer, não, foi... com quem puder. É, nessa vinheta eu sou quem puder. Que bom, vamos lá. A gente já falou do Sub-20, que já terminou, né? O Mineiro Sub-20, mas ainda tem as duas categorias com competição em andamento. Então, o octagonal final do Sub-15 vai começar no dia 19, ou seja, no final de semana, sem ser esse final de semana, no próximo, né? A gente joga contra o Futigol. Sub-15, que a gente classificou na primeira fase, em segundo lugar, então o time está mandando bem. E no Sub-17, que a gente classificou em primeiro lugar na classificação geral, a gente também joga dia 19, também contra o Futigol no octagonal final. Então tem essas duas competições ainda, torcer para os meninos fazerem tão bonito como fizeram os meninos do Sub-20. E como não tem mais futebol americano, talvez nem vai ter mais ano que vem mesmo, já acabou o vôlei. Vou falar aqui do futsal, que no futsal não teve jogo nem nada. Falaram que ia postar alguma novidade, alguma coisa assim, mas acabaram que não postaram nada. Mas a gente está na semifinal do Metropolitano e do Estadual Adulto, e também vamos falar do Estadual Sub-20. O que postaram? Porque a gente contratou um jogador chamado Indião, que veio do São Paulo, que veio para ajudar a gente no restante da temporada ali, com um menino de 21 anos que jogou, parece que no São Paulo, Operário, Foz, Cataratas, Osasco, Audax, e agora vai jogar no América. Não sei se o menino é bom, mas mais uma contratação para o restante da temporada no futsal. E no Campeonato Mineiro Feminino, peraí que minha página fechou aqui. Ixi. No Campeonato Mineiro Feminino a gente não teve rodada, provavelmente por causa das eleições, né? A gente falou na semana que vem, a gente volta a campo também no dia 19 contra o Atlético. Então já na próxima rodada do Mineiro Feminino vai ser o clássico contra o time do Atlético Feminino também. E é isso. Beleza. Muito bom. Então é o seguinte, gente. Próximo jogo, sexta-feira contra o Avaí, 21 horas, jogo fora. E é para ganhar, né? Qual que é a expectativa de vocês aí, Felipe? 3-0. Vai dois conseguir ver o jogo pelo horário? Ah, assim, eu não trabalho sábado. Então, em tese, dá. Eu só preciso conseguir acordar até 1h da manhã. Mas vou tentar, não consigo prometer. E você, Thales? Vou assistir sim, cara. Vou assistir. Eu queria que fosse o contrário, na verdade. Eu queria que o jogo de sexta passada fosse 9 e o de sexta agora fosse a 7. Pois é. Tá bom. Banquinho? Nós vamos ver no banquinho. Sexta-feira, 21 horas. É uma boa, hein? Uma boa. Rolon, Tartaruga. Uma boa. A gangue inteira. Se bobear, eu vou até levar o Vitor, porque tem muito tempo que ele não vai lá no churrasquinho. Muito tempo mesmo. Aí, ó. Isso aí. Lucas, tá convidado, viu? Nossa, tá bom. Só me falando onde é que é o banquinho, que eu não sei. Na rua da minha casa, olha que lugar assim, mais propício. Boa, só chamar aqui. O Marlon comprava os espetinhos dele? Exatamente, lá mesmo. Melhor espetinho da região da Pampulha, tá? Cerveja mais gelada de todas. Propaganda. Ué, ele mudou de lugar? Mudou. Ele mudou para outro apartamento. Não, tem bastante espetinho. Ele não é da região da Pampulha, não? Ah, da Grande Pampulha. Ué. Não, tá. O Castelo Manacás não é região do Grande Pampulha, não? Não faz parte da região da Pampulha, não? Você tá igual o André. André fica pegando o mapa de Belo Horizonte pra ficar decidindo as coisas. Ah, bicho, eu tenho uma preguiça. É porque eu tenho. Eu tenho dois amigos que moravam no Santa Mônica e sabe que moravam na Pampulha. Vai tomar no cu. Mora na Pampulha, porra nenhuma, não, bicho. O Santa Correspondência vem Pampulha? Não vem Pampulha, vem Santa Mônica. É o casal mora na Pampulha, que é na Pampulha o caralho, bicho. Então é isso aí, moçada. Vamos lá, vamos que vamos. Boa semana a todos. Grande abraço, gente. Até mais. Valeu. Valeu.